Nesse beat só pra pegar view. Se tá na música é meme, onde já se viu? Vocês estão fazendo errado que já era fácil. Qualquer idiota faz tudo que eu faço. Tão confundindo a ficção com a vida real. Vocês querem ser vocês ou querem ser o Lucas? Sem identidade, muito menos a graça. Para com o shit trap, vai morar na praça. Qualquer coisa é shit trap pra esses novatos. Essa cena tá tão chata, cheia de cabaço. Juro, não tenho paciência pra esses otários. A Cláudio Rap faz uma falta no novo cenário. Não sabe a diferença de uma ficção. Fala bosta pra caralho com convicção. Já ficção, um bando de pirralho. Se quiser chamar atenção, volta pro primário. Shit trap foi minha porta de entrada. Eu agradeço a Croação, muito obrigado. Não quero ver nossa cultura ser manchada por esse bando de arrombado. Esses manos mereceram até um Grammy. Essa porra já chegou a salvar minha vida. E se tu quiser ser mais do que um meme, recomendo tu parar com essas brisas, porra.